conhecesse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tina. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Por falta de amor. Com essa leitura bíblica feita pela irmã Lenir, nós queremos com muita alegria cumprimentar a todos os amados ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nesta segunda-feira, quando Deus tem abençoado de forma muito especial o seu povo, a sua igreja, nós estamos gratos por tudo que o Senhor está fazendo. Tornamos a lembrar os irmãos em todo o campo de trabalho que o dia 29 e 30 de agosto, em nosso templo, duas grandes concentrações de reavivamento. Pode preparar o teu coração. Deus quer falar aos nossos corações, ao coração dos pastores, dos evangelistas, dos obreiros, de todos os departamentos. Eu gostaria de que a igreja estivesse presente. Segunda-feira e terça-feira à noite, duas oportunidades. Irmão Gabriel, ele vem de Campinas, São Paulo, e vai estar ministrando a palavra. E também orando, Deus tem usado esse moço nos dons espirituais e tem acontecido muitos sinais, prodígios, maravilhas. Esse Deus que nós servimos não é outro a não ser aquele que coopera com aqueles que fazem a sua vontade. A igreja de Erechim está orando, ela está clamando e Deus vai responder. Então venha com a sua casa, com a sua família. 29 e 30. De agosto. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. A falta da linguagem do amor não só é prejudicial no meio da família cristã, mas tem causado a destruição de muitos matrimônios. Quando o marido não declara o seu amor pela sua esposa, deixa de regar essa planta chamada amor, o seu relacionamento, e rapidamente vai ver sua flor murcha. A mulher que não demonstrar amor ao seu marido, ela, quando procede dessa forma, está dando oportunidade para que em algum lugar outra faça isso. E nas minhas ministrações dentro do templo, o povo que ali vai me ouvir, eu tenho dito que o maior perigo que existe é uma senhora sair de casa se sentindo mal amada. É um perigo você, homem, sair de casa agora que está saindo aí, um problema sem ser solucionado dentro de casa. Você está oportunizando para que o inimigo de tua alma, do teu casamento, ele adentre. Muitas coisas têm acontecido dentro de lares e problemas insolúveis nos relacionamentos é quando tem questões que não são resolvidas e que alguém, às vezes, por não se sentir amado ou amada, ele sai, se envolve com coisas que nunca passou na sua mente de se envolver e praticar, mas era um despeito, uma sensação de reprovação pelo o que ouviu ou pelo desprezo, e em vez de salvar-se, um abismo chama outro abismo. Eu estou nesta manhã aqui dando a você a oportunidade para você cultivar o amor, para você lembrar de trazer para dentro do lar algo que talvez seja até de não tão grande valor, mas que aplaque esta situação que está sendo, de certa forma, importuna a tua vida, o teu casamento. Um presentinho, você está dizendo, ele, ela recebe, ele se lembrou de mim, ou ela ainda me ama. Uma palavra de afirmação, use palavras de afirmação. Isso significa usar palavras bondosas, de encorajamento, elogios verbais sinceros, que não venha a ser uma bajulação, porque isso a pessoa sente, faz um bem tremendo. Quando a mulher recebe o elogio pela roupa que vestiu, pelo café que preparou, pelo almoço que fez. Olha, gente, se eu tivesse tempo para falar mais, eu falaria. Mas quero dizer a você que me ouve, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Peça para Deus renovar nesta manhã o seu amor. O amor que Deus quer derramar está lá em Romanos 5 e 5. Ele precisa ser derramado em teu coração. Pelo Espírito Santo, ele vai te capacitar a amar. Cultive as diferentes linguagens do amor. Não deixa morrer o teu casamento, a despeito de você já ter longas datas de peregrinação do lado da tua família, da tua esposa. É lindo os filhos olharem os pais ainda se amando, caminhando com segurança. Você transmite segurança e paz para dentro do teu lar quando existe amor sincero. Meu coração me pediu pra amar você, pra amar você. Eu soube esperar um momento te ver crescer e guardar em mim um sonho de criança e tocar teu coração à distância, ver nascer esse brilho em teu olhar. Sei, foi Deus quem nos uniu. Eu amo amar você. Eu quero amar. Eu quero nesse momento orar com você. Soberano Deus, amado Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, quando nós ministramos essa palavra, quem sabe nesse final de semana teve problemas em algumas famílias, algumas desavenças, quem sabe algum desconforto, e nesta hora existe um coração ferido, alguém que foi machucado, alguém que tenha sofrido reveses na sua caminhada. Senhor, o maior interessado na felicidade da família é o grande Deus dos céus. Tu não quer ver a família destruída, os casamentos desfeitos. Eu sei, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu oro nesse momento pedindo que todas as forças malignas que operam para destruir o namoro, noivado, casamento, pessoas que estão desiludidas, que nesta hora, Senhor, recebam força, ânimo, e que realmente possam levantar a cabeça e ver a vitória de Deus para suas vidas. Eu oro pelos enfermos, os desenganados dos médicos. Oro pelas pessoas que estão nas clínicas, nas geriatrias, pessoas que estão nos presídios, nos albergues. Senhor, as pessoas que durante a noite eles não têm a sua casa para recolher-se, eu apresento diante do Senhor e peço por eles. Olha para as viúvas, olha para os órfãos. Senhor, olha para os idosos, aqueles que estão nas casas de amparo, aqueles que estão nos lares. Cuidado pela família. Senhor, que eles recebam a bênção de Deus para suas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos agora e sempre. Amém e amém.